acho que a vida está insuportável. Quer dizer, a vida está insuportável. Quer dizer, as pessoas vivem correndo. O Vinícius dizia: tem de piedade do Colosso de Esporte, que anda correndo, nadando para a morte. Né? As pessoas andam correndo, nadando para a morte. Quer dizer, a vida não cabe mais dentro de 24 horas. E isso é um inferno. Daí.